Vamos lá. Bom, meu nome é Júlio e o nosso tema é ética. Parece um bom começo esses dois dados. É, como trataremos a ética aqui? É, veja, a proposta do curso não é a de estudos sobre clássicos da ética. Eles aparecem ou aparecerão na medida do necessário, enquanto o curso avança. A nossa preocupação, ao contrário, são, na verdade, os problemas éticos do tempo presente. Essa ética que parece ter virado moda. Essa ética que virou mesmo troféu, um troféu de consagração. Empresas fazem questão de se dizerem éticas, responsáveis, social, ambientalmente, e sabe-se lá quantos adjetivos nós podemos atrelar à ideia de responsabilidade nesse mundo. Consumo responsável, crédito responsável. É impressionante como a ética tornou-se um tema cotidiano, tornou-se um tema obrigatório da pauta pública. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais se fala nela, mais desencanto parece haver em torno do mesmo discurso, ou pelo menos um desencanto em função de você não ver realizadas todas as promessas feitas por esse mundo que só fala de ética. É como se houvesse uma espécie de contrassenso. Por um lado, quanto mais se fala, menos se vê alguma coisa concreta acontecer. Talvez até por isso se fale muito, pelo fato de não haver mesmo ações concretas nesse campo. Aqueles que falam de ética, de responsabilidade, de solidariedade, são só cínicos, fazem discursos vazios, só servem para aplacar a nossa consciência, nossa dos culpados reais pelos problemas, como acusaram Betinho, por exemplo. Lembra do Betinho, da campanha da fome? Betinho, você só ajuda na alienação, porque você permite que os ricos, que são os grandes responsáveis pela pobreza e pela fome, possam ter sua consciência limpa, doando a mixaria aí para você. Mas, por outro lado, convenhamos, a campanha dele fez algo de efetivo. Alienação ou transformação do mundo? Enfim, são os dilemas que giram em torno dos discursos éticos hoje. São realmente eficazes e capazes de transformação? Como nós temos pensado a ética, no final das contas? O que a filosofia contemporânea tem a nos dizer sobre a ética? Essas são as perguntas. Esses são os problemas. Ora, o objetivo da primeira aula, do primeiro encontro, é mapear um pouco melhor o problema. Porque a ideia é encarar isso tudo a partir de uma espinha dorsal, de um eixo central. Eu sei que isso pode parecer autoritário. Você já define previamente mais ou menos uma linha temática para se trabalhar com um determinado assunto. Mas olha, não se engane, viu? Todo mundo que encara um problema do pensamento, ele tem lá suas hipóteses, ele tem lá o seu caminho pré-traçado. O que existem são aqueles que explicitam que caminho seguirá e aqueles que não explicitam o caminho. Talvez o fazendo crer que, ao não ser guiado por caminho nenhum, seu discurso possa ser um pouco mais universal. Então nós temos uma hipótese primeiro. Uma hipótese que nos guiará. A hipótese é que, em primeiro lugar, quando falamos de ética, e sobretudo quando falamos de crise ética, quando nós encaramos os discursos do que pode ser tido como ética hoje em dia e não reconhecemos nele, de fato, consequências da ética, não o reconhecemos como discurso ético, é porque nós trabalhamos com um certo dualismo de conceitos. É como se ética não fosse algo singular. É como se ética comportasse dois tipos de discurso completamente diferentes. E eu acredito, de fato, eis a hipótese, que no tempo contemporâneo nós estejamos num momento de transição. Transição de uma ideia de ética para outra. Ideias que nós não inventamos, mas ideias que, ao longo da história do pensamento, por exemplo, você as vê sendo intercaladas. Dois modelos de pensar ética, duas hipóteses de pensar ética. Consagramos uma há algum tempo. E quando ela foi consagrada, ela foi associada a outras formas de existência e de pensar que nos são estranhas hoje, que não nos são mais desejadas. E com ela, o modelo ético que acompanha. Queremos novas formas de pensar. Queremos novas formas de existir e de viver. Uma nova ética se impõe. Talvez os modelos já estejam dados. E a ideia é compreender que dois modelos são esses que, ao longo da história, se alternam. ao longo da história até o fim. Eu já antecipo. Um deles é um discurso que é mais associado à ideia da virtude, da consciência e de uma liberdade considerada sob o ponto de vista do indivíduo. Eu sou livre e também, ao mesmo tempo, responsável, tudo bem, por todas as minhas ações. Há um segundo modelo em que o sujeito livre e autônomo é posto de lado. O que se reconhece é o sujeito que se anula para aderir a um código de conduta, aderir a uma ética pré-concebida. A ética que lhe é dada, enfim, sabe-se lá por quem e por onde, mudará a fonte da ética. Mas uma ética que se assemelha muito à ideia de uma lei. É quando você se anula para aderir a uma lei. Discutir ética é discutir o código da conduta, é discutir as atitudes de adesão ao código. Um autor contemporâneo, e quando eu digo isso, eu sempre faço essa ressalva, na filosofia você pode estar morto e ainda assim ser contemporâneo. É o caso de Paul Michel Foucault. Ele usou dois conceitos para descrever essas duas ideias. Ele falava de morais, na verdade, porque o estudo no qual ele cria esses dois conceitos se baseiam naquilo que de fato as pessoas faziam, nos discursos produzidos em torno de práticas específicas. É como se você não pensasse ética a partir dos grandes textos consagrados. Daquilo que é muito comum na filosofia, porque filósofo é um cara que fala de outros filósofos. Eu não sei se você já reparou isso, né? Não é discutir a partir dos filósofos, mas discutir a partir das práticas. Uma coisa é o que na academia dizem ser ética. A outra coisa é o que acontece se você largar um chumaço de dinheiro no meio da rua. Entendeu? É discutir muito mais a partir da ação. Ele discute, ele pensa como na história de fato as pessoas agiam. Quais eram os comportamentos que de fato a sociedade valorizava. Não nos grandes discursos, mas na história das pequenas atitudes. Morais, portanto, que ele analisava. Não um grande discurso que seria ético. Ele diz, olha, eu encontro na antiguidade duas morais convivendo. Uma moral da ética, que ele associa à virtude, e outra coisa que ele chamará de moral da lei. Uma moral da lei. Uma moral que diz ser digno de aplauso, digno de méritos, o comportamento daquele que adere à lei, e uma outra moral que diz ser digno de aplausos, aquele que tem por comportamento não a adesão a uma lei, mas aquele que, assumindo as rédeas das próprias ações, assumindo a responsabilidade das próprias ações, ou se você preferir, assumindo a própria liberdade da qual tem certeza existir, age de forma merecedora de aplausos. Dois modelos. Você pode dar outro nome a ele. Um foi chamado também de ética de princípio. Outro, ética contextual. O nome é horroroso, mas é o que você também encontra por aí, em livros de ética, quando tentam mostrar esses dois modelos. Vamos compreender os dois modelos. E é claro, já que filósofo é um sujeito que fala de outros filósofos, vamos gastar a aula de hoje para falar de um monte deles. Não é? Temos que cumprir tabela. Senão as pessoas saem achando que, se não fala de outro filósofo, não é possível ser filósofo. E claro, e gregos de preferência. Eu não vou começar propriamente com os autores, mas com a cultura grega. A cultura. A filosofia, quando nasce na Grécia, ela nasce em torno de um grande problema. Um problema existencial do homem grego. Esse problema existencial gira em torno da ideia de liberdade. A ética mesmo nasce como uma forma de você tentar gerir a sua liberdade. Mas é preciso, claro, que você se entenda livre. É preciso que você formule uma determinada visão de si mesmo e dos outros como seres livres do mundo, o que é, em determinado momento da história da antiguidade, uma inovação. Talvez a inovação mais importante para que, de fato, nós pudéssemos falar em filosofia, em toda a tradição filosófica. Há um texto de Platão em que Sócrates, o seu personagem, deixa isso muito evidente. Por que eu chamo Sócrates personagem de Platão? É porque no duro Sócrates é um sujeito que nunca escreveu nada. Né? Enfim, ele dizia que só sabia que nada sabia, porque as pessoas olhavam para ele e diziam: Sócrates, você é um cara muito sábio. como você fala bem, como você articula bem as ideias. Dê para nós um pouco de sua sabedoria, Sócrates. Ele dizia de si mesmo: olha, você diz aí que eu sou o bambambam, que eu sei tudo, mas eu, de fato, eu não me sinto detentor de sabedoria nenhuma. Aliás, eu me sinto muito mais como um sujeito cheio de dúvidas do que ao contrário, alguém que tem a resposta para todas as dúvidas. Não tenho certeza, tenho dúvidas, então como eu posso ser sábio? Eu não tenho sabedoria nenhuma, porque eu tenho uma certa amizade ao conhecimento. Aquilo que a dúvida provoca em você, uma certa vontade de saber propriamente dita. Sabedoria não. A única certeza que eu tenho, a única coisa que de fato eu sei, é a dimensão da minha ignorância. Daí só sei que nada sei. Se eu só sei que nada sei, vou escrever para quê? Se eu não sei nada. Então ele nunca escreveu nada. Os relatos que nós temos são através de transcrições, através de relatos, vindos principalmente, não só, mas principalmente de Platão. E um estilo de se tratar a filosofia que hoje está praticamente perdido, que é na forma de diálogos, não é? Isso é interessantíssimo, porque a filosofia nasce em torno dessa pretensão, desse espírito de encontro, de duas pessoas que se encontram com um certo espírito de boa vontade. Olha, nós vamos aqui discutir, nós vamos trocar ideias, mas não para que um vença o outro, impondo aquilo que acha certo. Nós vamos nos encontrar sem armas, de espírito aberto, e com a boa vontade de juntos chegarmos a um entendimento. Talvez o melhor estilo literário que possa ilustrar esse esforço coletivo, esse esforço de boa vontade, seja mesmo o diálogo. Até que ponto nos diálogos aquilo que aparece como sendo as palavras de Sócrates de fato eram palavras de Sócrates? Isso é uma grande dúvida. Uma grande dúvida. Como personagem, há um diálogo chamado Timeu. No Timeu discutem lá pelas tantas o que é virtude. Discutir virtude, veja, essa palavra ela pode ser muito traiçoeira para nós hoje. Muito traiçoeira. Porque nós aprendemos a tratar a virtude como um adjetivo, como um qualificativo de pessoas e ações. Mas quando discutiam virtude, a palavra fundamental, o tema fundamental da discussão era o sentido da vida. É engraçado isso. Essa parece uma pergunta que nós também perdemos. Qual o sentido da nossa existência? Mas de uma forma muito particular de se fazer essa pergunta. Porque a cultura grega é um fato da cultura grega. O discurso da cultura, o discurso da religião, o discurso que era passado de pai para filho, o discurso da educação pública, por assim dizer, é um que nos fazia crer, é um que fazia o homem grego crer que não havia nenhum tipo de liberdade para o indivíduo no mundo. Quando eu digo liberdade, entenda liberdade quanto à própria existência. Isso acontece, por exemplo, quando você acredita em destino. Já foi a cartomante alguma vez? E horóscopo? Você lê horóscopo no jornal? Veríssimo conta que quando começou a trabalhar em jornal, Luiz Fernando Veríssimo, uma das primeiras tarefas do Caderno Cultural era produzir o horóscopo. Ele que entende de astrologia, bom, suponho, tanto quanto eu, ou seja, nada. Nada. Se você pedir para que eu liste os 12 signos do zodíaco, eu errarei. Nem isso eu consigo. Então ele inventava texto. Na verdade, ele repetia textos, porque chega uma hora que a sua criatividade, sabe, a criatividade não dá conta. Ele conta que, enquanto ele criava os textos, ninguém reclamava. Quando ele passou a reutilizar os textos que ele já tinha escrito, as pessoas mandaram carta reclamando. Olha, mas isso aí, como é que os astros podem ter se configurado de uma forma tal que esse troço aqui está se repetindo para o meu destino? Eu, particularmente, só leio horóscopo quando tudo vai muito mal. Sabe aquele dia que está tudo horroroso? No final do dia eu cato o jornal, é fácil achar, porque no final do dia está todo mundo dando o jornal para você. E vou ler o horóscopo que é para... E geralmente ele diz assim: dia propício para o amor. Foi quando você tomou aquele, no popular, pé na bunda, sabe? Daquele que você vai precisar de 6 anos de análise para se recuperar. Não é? Enfim, se você acredita nisso, se você acredita em quiromancia, se você acredita em qualquer oráculo que lhe fale sobre o futuro, é porque você acredita que no duro não há liberdade. Eu vejo aqui pelas linhas da sua mão que você será uma pessoa muito rica. que você pare e pensa assim: bom, se eu vou ser rico mesmo, já está tudo pré-tratado, determinado, já está até escrito aqui, então, meu amigo, eu vou me esforçar para quê? Preciso me preocupar. Vou para casa, me afundarei no sofá vendo TV, porque eu não tenho controle do meu destino, porque ele já está pré-traçado, ele já existe. Veja que o futuro já existe, eu sequer optei por nada que me levasse a ele. Minhas opções talvez sejam só uma ilusão de opção. Talvez eu só opte pelas coisas da forma pela qual só poderia ter optado. Porque a minha quantidade de liberdade, até para pensar, seja nenhuma. Veja como os gregos escrevem, veja a Ilíada e a Odisseia, nos dois acontecem N histórias em que o destino dos personagens estão traçados muito antes da história acontecer. Aquiles mata Heitor, não por conta do seu talento como guerreiro, mas porque já estava determinado que Aquiles mataria Heitor. Aquiles morrerá no final da Guerra de Troia, não porque como guerreiro tenha cometido algum erro, mas porque é a escolha que os deuses lhe deram. Ou você vai para a guerra, terá um nome glorioso, mas morrerá cedo, ou então você não parte para a Guerra de Troia, morrerá velho, terá uma vida longa, porém meio sem graça, sem nenhuma glória, sem nenhuma fama para a posteridade. A morte dele já estava escrita. Veja, se você acredita mesmo nisso, se a sua concepção de mundo faz com que você creia nesse tipo de relato, então, meu amigo, não há muito o que se pensar em que tipo de atitude você deve tomar para tornar sua vida boa. Nesse diálogo, voltando a Platão, quando pessoas chegam para Sócrates e dizem: Sócrates, nos ajude aqui! O que é a virtude? Vamos saber o que é a virtude. Quando eles perguntam o que é a virtude, eles querem saber qual é a forma de vida boa. Qual é a forma de vida que vale a pena ser vivida? E ele diz, olha, ele diz: conversa. Eu não vou dar para você um conceito, eu não vou lhe responder. O que ele diz é o seguinte: olha, antes de você tentar responder o que é a virtude, o que é uma vida virtuosa, ou se preferir, qual é a melhor forma de vida, é preciso que você pense antes, que você se toque das condições para que esse tipo de pergunta faça sentido. Uma condição fundamental é você, ao contrário daquilo que diz toda a tradição, de que no mundo o nosso destino está pré-traçado, que os deuses é que determinam o que acontecerá conosco, é preciso que você acredite na liberdade. Porque se a minha vida, se eu sou livre para determinar como agir, é a partir desse momento, da ideia de liberdade, em que uma ideia de virtude, e antecipo, a ética como um todo, torna-se minimamente possível. Porque se eu tenho liberdade para que as coisas, para que a minha vida seja de outra forma, se não da forma que ela é, é possível agora valorá-la. É possível, na minha liberdade de optar por vidas diferentes, dizer quais das vidas possíveis é a melhor. Discutir virtude nada mais é do que uma forma de tentar pensar ou gerenciar a liberdade que nós temos. Sem a liberdade, sem uma concepção, sem uma formulação qualquer de liberdade, todo e qualquer discurso moral é de uma total e absoluta impossibilidade. Total e absoluta impossibilidade. Olha, só essa afirmação dele, que não responde no diálogo que é virtude, já antecipo para você, ele deixa com, sabe, a impressão que o diálogo não acaba. Alguém desiste, Platão desiste de escrever em determinado momento, para sua raiva, sabe, eterna. Mas o fato é que, meu amigo, só apontar como a liberdade aparece sempre como um pivô da história é fundamental. Eu vou dar alguns saltos aqui no tempo e na história das ideias, só para mostrar como a liberdade ela é tratada e realocada. Pense numa ética religiosa. E quando digo isso, eu quero me referir a uma ética religiosa medieval, daquelas, sabe, mais ferrenhas. Se eu falo de uma ética religiosa, se eu falo de religião de uma forma geral, é porque no final das contas eu acredito na existência de Deus ou deuses, enfim, de forças metafísicas que controlam o meu destino de uma forma geral. tenha lá essa força metafísica o nome que tiver. E que, portanto, sempre foi muito difícil conciliar a existência de Deus com a ideia de liberdade. Deus é um ser onipotente, onipresente e onisciente. Amigo, se um ser onipotente, onipresente e onisciente, como então você pode ser responsabilizado por alguma ação sua? Se Deus pode tudo, se Deus controla tudo, se Deus é o senhor de tudo, então ele também é o responsável por aquelas besteiras que você faz. Ele é o responsável pelo mal cometido por outro, no mínimo por omissão. Olha que crime bárbaro, como é que pode? Como é que Deus permite que isso aconteça? Coitada da vítima, uma pessoa tão boa, tomou um tiro do nada. Só Deus mesmo. Vamos rezar para que isso não aconteça conosco. Veja, você formula o tempo todo a ideia de uma falta de liberdade nesse mundo. Tanto é que a ação primeira é rezar, porque ele que é o controlador do mundo, que controle de uma forma tal que a vítima próxima não seja você. Como então falar de ética? Inventaram um jeito. Seria preciso conciliar mesmo na ética religiosa a ideia de um mundo dominado por um ser de onipotência e, ao mesmo tempo, o homem dentro de uma esfera de liberdade. É o livre-arbítrio, no caso da tradição cristã ocidental. O livre-arbítrio aparece quase como uma necessidade. Uma necessidade muito curiosa, porque, ao mesmo tempo, você começará a conciliar a ideia de um mundo todo controlado pela transcendência e por Deus, mas, ao mesmo tempo, um homem ao qual você reconhece um certo grau de liberdade tal que o permite ser até punido por alguma coisa. Porque você tinha escolhas entre o bem e o mal. Se praticou o mal, o praticou podendo optar pelo bem. É escolha maniqueísta, mas ainda assim escolha. Ainda assim um mundo no qual faz sentido discutir alguma coisa de ética. O mínimo. Hoje, talvez, um dos problemas que nós possamos... um dos temas para discutir aquilo que pode ser chamado de crise ética seja justamente no que diz respeito à concepção de liberdade. Até que ponto nós entendemos a nós mesmos como seres livres? Digo isso porque, do final do século XVIII para frente, ao tentar responder a ideia, ou pelo menos ao tentar localizar a resposta à pergunta qual é a vida que vale a pena ser vivida, qual é o sentido da vida, qual é o tipo de gestão da liberdade de existir que nos tornará felizes, da metade do século XVIII para frente, o local da resposta a essa pergunta não estava mais em nós mesmos. Estava, curiosamente, no ambiente que nos cerca. Eu vou lhe dar um exemplo. Thomas More escreve A Utopia, literalmente Utopos, lugar nenhum. Ele descreve uma ilha que não existe, um país ideal, um país que, graças às condições de oferta de vida desse país, não há guerras, só há pessoas boas. É como se ele dissesse ao longo do livro, o que faz o homem mal não é algo da natureza humana, é o ambiente que o cerca. Olha, quantas mães não têm esse mesmo tipo de discurso? Se o filho faz uma besteira, só as más companhias. É impressionante. É difícil a mãe formular a ideia de que a má companhia é o filho dela. E talvez ele é que seja o corruptor de amigos da galera. Não é não? Geralmente é o ambiente. Porque em casa, nós cuidamos sempre bem. Sempre mostramos bons valores pro garoto. Mas na rua, sei lá com quem ele encontra, a culpa é da rua. A culpa é do ambiente, não é mais do indivíduo. Todo discurso socialista é baseado nisso. É porque a sociedade, a partir dos modos de produção, cria um sujeito que é meio malvado. É o caso do burguês. Malvado independente de qualquer questão biológica, de qualquer questão de pensamento. Você é levado a pensar de uma forma em função do seu modo de existência. É a ética fora de nós. É a ética no ambiente. É a ética no ambiente. Pois quando essa ética está no ambiente, veja, fica muito difícil de falar em responsabilidade de nós mesmos. É um problema que nós enfrentamos hoje. Quanto mais o seu comportamento é tido como algo determinado por fatores fora de você, logo, menos livre você será. E quanto menos livre você for, mais difícil, se não impossível mesmo, falar numa ética, de uma moral, de uma virtude. Eu vou dar alguns exemplos disso, hoje, bem contemporâneo. Aquela criança incorrigível. O garoto é um peste, diz o professor. Mas a culpa nunca é dele. Nunca. A culpa é da escola, a culpa é do professor, a culpa são dos pais que se omitem. Mesmo os pais se sentem pouco, digamos assim, legitimados para corrigir os filhos, para dizer não para os filhos, porque foi formulada toda uma ideia de que seja lá o que ocorreu com o filho, a culpa é do ambiente. E o ambiente são os próprios pais. Como puni-lo se o culpado sou eu? O que eu fiz de errado? Nunca a criança. Dou aula em curso de direito, de ética. E é um problemão você fundamentar a culpa. É difícil. Os discursos dominantes no meio acadêmico são discursos descriminalizantes. Eu, quando comecei a estudar direito, achava que penalista, não é? Era o cara que gostava de pena. Mas eu descobri que é o oposto. Os penalistas dominantes, todos eles, têm discursos libertários. Porque é muito mais fácil você justificar não culpa do que a culpa. Se é pobre, o discurso é sociológico. Olha a pobreza, ele nunca teve oportunidade, ele nunca teve condições. A culpa é do Estado. E agora que o Estado o fabricou, como o Estado pode punir? O Estado não tem moral para puni-lo. E se for rico, aí é psicologia. É o inconsciente que comanda as ações. Ele é um ser doente, ele foi maltratado pela vida, ele tinha um patrão que era um mala, ele, enfim, é uma vida insuportável, ligava a TV no domingo, era só Faustão e Gugu, isso não faz bem para ninguém, enfim. Há sempre uma desculpa para isso. Há sempre uma. Não é à toa que pobre, quando vai preso, né? É aquela história, o juiz solta porque fica com pena, mas quando vai preso tem logo uma síncope nervosa, né? Os nervos de ricos são muito frágeis. Pobre tem a vida que tem, mas nervos de aço. Nunca viu pobre tendo crise nervosa quando vai preso. Deve estar acostumado, né? Mas só como nós formulamos os discursos, no final das contas, dá na mesma. Você muda o critério que você julga legítimo, mas ambos desempenham a mesma função. Ambos atingem o mesmo objetivo: não responsabilizar. Justamente porque não concebemos o homem como um ser de liberdade. Ao contrário, se você formula hoje em alguns campos sociais em específico, a ideia de que o homem é livre, meu amigo, o que não faltará é gente para excluir você, beirando a exclusão ofensiva e violenta. O jeito está aí pedindo dinheiro, mas por que ele não tenta mudar de vida? E o outro reprime logo: seu reaça! Como se ele tivesse escolha! Se você não concebe o homem com certo grau de liberdade, não há moral possível. Um dos temas da pauta do que se pode chamar de crise moral ou crise ética vem justamente do quanto você concede às pessoas livres ou não. Qual é o grau de liberdade que de fato as pessoas têm? Mas colocando liberdade como tema central, como uma espécie de fiel da balança, os dois modelos de ética que encontramos na antiguidade, uma ética de princípios da lei, ou aquilo que Foucault chamava de uma moral da lei, e por outro lado, uma moral da ética, da virtude, da autogestão, da liberdade, ambos implicam, sem exceção, na formulação de uma ideia de liberdade. Liberdade ante a natureza, liberdade ante a metafísica. Sempre a questão da liberdade. Sem liberdade possível, não há questão moral. Como os dois discursos foram construídos? Você agora já sabe, é homem livre. Então, a ética nasce em torno da seguinte preocupação: como gerir a liberdade? O que fazer agora com a liberdade que eu tenho certeza ter? Uma das primeiras respostas vem a partir daquilo que chamaremos de ética de princípios, a partir de Platão. Platão é o grande formulador, é o grande ícone, é o grande estruturador mesmo de uma ética de princípios. E a ética de princípios dele será realmente a época inovadora. Inovadora porque não é o primeiro discurso moral que aparece. Não é o primeiro discurso. O primeiro discurso é a da ideia de que os homens são livres, e falar de moral, falar de virtude, é falar de qualidades que as pessoas têm. Mas qualidades dentro de um contexto muito preciso. Qualidades dentro de um contexto público. Qualidades para a vida em comum. É virtuoso, de uma forma geral, aquele que demonstra ter qualidades que geram uma vida boa para todos. Então, já faço um parênteses aqui nessa ideia de liberdade. Quando nós falamos dessa liberdade das éticas antigas, falamos de uma liberdade diferente da ideia de liberdade que podemos conceber hoje. Hoje nós falamos de liberdade atrelada ao indivíduo. É aquela liberdade de você se autodeterminar mesmo. Liberdade de consumir o que quiser. Como se de fato, talvez até exageremos nesse conceito de liberdade. Mas para eles não, a liberdade não é a liberdade do indivíduo. É um conceito de liberdade como uma espécie de escolha maniqueísta, quase tão maniqueísta quanto aquela das religiões na Idade Média. Uma escolha entre ser útil à cidade ou não ser útil à cidade. Ou você tem uma disposição de agir, uma disposição de espírito, que torna alguém, aos olhos dos seus vizinhos, digno de aplausos, ou o contrário. Você tem atitudes nas quais você pensa apenas em você. Atitudes, portanto, que não levam você a ser alguém digno de aplausos. Ora, o que se construirá no senso comum é uma espécie de discursos em torno de qualidades cívicas, portanto, como sendo a ideia de virtude. Era esse o discurso posto por aqueles que eram tidos por Platão como seus inimigos. Os inimigos de Sócrates, os ditos sofistas. Gorgias era um sofista. Gorgias é inimigo visceral de Sócrates. Nos diálogos platônicos, volta e meia, quando Gorgias é citado, é só para dizer que está errado. É só para servir de contraponto. É só para ter um discurso digno de ser destruído. Platão odeia Gorgias. Nos diálogos platônicos, ele nunca dirá algo que preste. Como Gorgias formula a ideia de virtude nos diálogos platônicos? Quando eu digo que ele produz discursos que não prestam, pelo menos saiba você que ele serve nesse momento como uma espécie de indicador daquilo que era o que se poderia chamar de senso comum à época, entendendo o senso comum como o saber comungado por muitos, um saber que, se dito para as pessoas, ninguém achará que é novidade, e por outro lado todos concordarão, porque é algo já sabido, algo portanto no qual você já está meio que predisposto a aderir, e que será o ponto de partida para que Platão o negue. Quando Gorgias falava das virtudes em função de como funcionava a cidade. Somos uma cidade que vive em torno da guerra. A guerra é um elemento importante, comum, é um elemento cotidiano da nossa existência. O bom cidadão tem que ser, antes de tudo, bom guerreiro. E qual é a qualidade máxima do bom guerreiro? A coragem. É preciso ser corajoso. Uma coragem que se resume numa capacidade de sacrifício. Coragem que tem como símbolo máximo dessa coragem o ato de heroísmo. Para ser herói é preciso duas coisas. Primeiro, a prática de um feito extraordinário. A prática de um feito incomum. E B, a demonstração de um certo desprendimento de si mesmo na prática desse evento incomum. Na prática desse ato extraordinário. É preciso, portanto, para ser um homem, ter a virtude guerreira, é preciso ser ao mesmo tempo alguém muito capaz, habilidoso e forte, como também alguém muito desprendido de si mesmo. Desprendido de si mesmo, mas ao mesmo tempo preso aos valores públicos, presos aos valores do bem coletivo. Sem isso, meu amigo, não será virtude. A mitologia nos traz a ideia do grande homem que tem a virtude do guerreiro. A ética do guerreiro, que é Hércules. Hércules é filho de Zeus. Mas, coitado, é um filho de Zeus assim, meio coitado, sabe? A história dele não é boa. Ele é um cara que, coitado, a vida dele, tudo dá errado no começo. Tudo dá errado. Primeiro porque a mãe dele é uma mulher mortal, sacerdotisa de Hera. Hera, inimiga declarada de Zeus. Zeus queria, sabe, queria afrontar Hera, queria provocar a ira da deusa. E para isso o que ele faz? Estupra uma de suas sacerdotisas. Então você imagine essa mãe. O filho é fruto de um estupro. O estuprador é justamente o Deus, odiado pela deusa a quem você dedica a sua vida. Mal comparando, é como se uma freira muito devotada fosse estuprada pelo capeta em pessoa e tivesse um filho e ainda tivesse que cuidar daquela desgraça ali, né? Imagina como a mãe tratava o moleque, né? Não é lá com muito amor e carinho. O pai, que não era pai, o marido da sacerdotisa, de fato tratava Hércules como um filho, mas ao mesmo tempo sabendo da história toda, sabendo que não era o pai. Então Hércules, ele mora numa cidade dedicada a Hera, é filho de Zeus, que todo mundo na cidade odeia, porque na representação do mito Hera empresta às pessoas que o servem à sua cidade o seu espírito, de certa forma. É como no horóscopo, se você é taurino, todo mundo tem um comportamento mais ou menos parecido por ser taurino. Você vem da cidade Hera, então todo mundo ali, meu amigo, é mais ou menos, é meio farinha do mesmo saco, assim. Tá todo mundo ali, odeiam as mesmas coisas, torcem pelo mesmo time, e assim por diante. Odeiam, cara! A cidade te odeia, sua mãe te odeia. Só o seu pai, que é quase um banana, é que trata você ali com algum afeto, algum carinho, mas mesmo assim ainda deixa muito claro, eu não sou teu pai, eu gosto de você, eu acho que você é um moleque legal. E ele ainda é muito forte, não controla a força que tem, então faz besteira o tempo todo. Na aula de música, o seu talento para arte é nenhum, porque Zeus não tem o menor talento para arte. Então quando ele tenta ensinar, ele não consegue tocar. É muito parecido com o meu talento para arte, diga-se de passagem. Todas elas, todas elas. Irritado, ele acaba matando o professor de música, sem querer. Porque num golpezinho de violão, tipo, ah, um golpezinho de Hércules não é um golpezinho, é uma baita tacapada na cabeça do sujeito. Assassino. Sabe, tudo dá errado. Tudo dá errado na vida dele. Hércules é um revoltado. Ele não é revoltado só com a cidade, com a vida, com ele mesmo. Ele é revoltado com essa ideia de mundo. Ele é revoltado com o próprio destino. Que destino ingrato me deram? Filho de estupro, minha mãe me odeia, a cidade me odeia. Eu não sei controlar minha força, eu não sirvo pra nada. Nem herdar o trono dessa porcaria herdarei. Sendo que meu pai é rei, pelo menos o adotivo. A revolta dele se transforma em luta. Quando ele procura Tiresias, o sábio, e pergunta o que eu posso fazer para resgatar não só a sua imagem pública, mas resgatar a sua imagem para si mesmo. 12 trabalhos, 6 para a cidade, 6 para você. A luta de Hércules era por redenção aos olhos dos outros, mas a si mesmo. É um cara que se odeia pelo destino que tem. E ao tomar as rédeas do próprio destino, ele se assumirá como um ser livre, agirá como um ser livre e afrontando tudo aquilo que há no mundo que impede a liberdade do homem, no caso, os deuses. Todos os trabalhos de Hércules são trabalhos de uma mistura entre mortal e Deus, que vai encarar ordens dos deuses, criações dos deuses, e as vencerá. Ele é um herói civilizador, entendendo que a ideia de civilização nesse momento é o homem afirmando a sua liberdade diante dos deuses. Diante dos deuses. O mito de Hércules é um mito de formulação de uma ideia de liberdade, onde o novo homem livre aparece como virtuoso pela força, e não propriamente pela inteligência, pela ternura, pelo afeto. É a força, a primeira formulação da ideia de virtude. É como se a ideia de liberdade fosse conquistada a partir de uma luta contra a natureza. Não só a natureza física, que de fato equivalia à luta histórica mesmo, da antiguidade, mas uma luta também contra a natureza metafísica, contra os deuses, mas cujo critério de vitória, repito, é a força. É a força. O mais que Hércules se aproxima da inteligência é a partir de um personagem muito curioso chamado Quiron. O Quiron, né, em algumas tradições. Eu não sei quem é como eu, assim, que não tem o que fazer e, portanto, assiste televisão até altas horas da noite. Já viu o seriado House? House é muito legal. House é um médico que tem tiradas absurdamente sarcásticas, totalmente politicamente incorreto. É uma figura. House é o próprio Kinnock. A história, né? O tema, a pauta do seriado é inspirado na mitologia do Quirante. Quem é o Quirante? O Quirante é um ser cheio de ambivalência. Ele é um ser que o seu corpo é de cavalo, mas o tronco é humano. Ele é meio animal, meio homem. Ele traz, portanto, ao mesmo tempo, a ideia da sensibilidade, da inteligência do homem, mas também de toda a fúria, de toda a bruteza do animal. Ele, portanto, é ao mesmo tempo um ser irascível, passional, absolutamente incontrolado e, ao mesmo tempo, um ser inteligente e sensível. Ele é associado à música e também à guerra. Porque talvez a guerra associada à estratégia, a ideia de estratégia seja justamente a tentativa de aproximar os dois mundos. O da animalidade, da fúria, da violência, da disposição de matar e, ao mesmo tempo, da inteligência, do cálculo. Para se fazer isso, é o humano e o bestial que se encontram num único personagem. Só para completar o mito, House no seriado toca piano e guitarra. É um deus associado às cordas. A harpa era um instrumento do Quironte. O Quironte, numa das aventuras com Hércules, porque ele é o professor de estratégia de Hércules, é tido como um grande professor da arte da guerra. Numa delas, Hércules acaba ferindo sem querer, porque erra uma das flechadas, fere o seu amigo, Quironte. Quironte será associado também à medicina, porque ele é um ser imortal, mas se torna grande médico, porque mais uma vez acumula um saber da ambivalência. Flechado com uma flecha embebida no mais poderoso dos venenos, o mais mortal dos venenos. Isso cria nele uma ferida e ao mesmo tempo ambivalência, porque o mais mortal dos venenos atinge um ser imortal. O que ocorre é que ele não morre, mas a ferida também não sara nunca. Então ele é um ser que manca da perna e se torna um grande médico, porque ele traz ao mesmo tempo no seu corpo a mortificação constante e ao mesmo tempo a imortalidade. Tem muito médico que não conhece muito bem as doenças que trata. Tem outros que já passaram pela experiência de estar do lado oposto do doente. É outro tipo de abordagem, é outro tipo de experiência, é outro tipo de inteligência, muito mais sensível. É a ideia do homem virtuoso. Não se pode ser virtuoso apenas pela inteligência e disposição do espírito. É preciso ter uma virtude também pela experiência. Um outro diálogo, homens gregos dominantes perguntavam para Sócrates: Sócrates, se a grande virtude consagrada popularmente é a do herói guerreiro, como criar heróis guerreiros sem guerras? Veja, são homens já no período de Péricles. A Grécia já não tem mais tanta guerra assim. Os homens dominantes da cidade, todos eles tiveram o seu momento de participação em luta. Todos eles foram grandes guerreiros. E agora olhem os filhos. Os filhos que vivem numa cidade rica, próspera, sem inimigo à altura e sem guerra para lutar. Sabe aquele cara que veio do nada, que batalhou para construir uma empresa e fica olhando o filho, playboy, vagabundo, inútil, assumido, e pensando assim: quando eu morrer, a empresa e por tabela esse moleque estão ferrados. Estão ferrados. E fica pensando no próprio exemplo. Como eu aprendi a ser o vencedor que sou hoje? Ninguém me ensinou. Foi na luta. E muita coisa por conta da necessidade. Mas se ele não tem a necessidade, como é que ele vai aprender? A ideia de que a virtude do guerreiro requer a necessidade. A virtude não vem propriamente de algo que lhe digam. Faça isso, faça aquilo. Vem dessa experiência sensível. Talvez os espartanos sejam o maior exemplo disso, em que as crianças pequenas eram simplesmente abandonados à natureza. Se você aprender, se você resistir, se você aprender a se virar na natureza, você voltará para cá mais forte e, portanto, mais virtuoso. pela experiência, não pelas palavras de alguém que seja sábio. Essa é a preocupação dos homens que se aproximam de Sócrates. Não temos guerra. Como ensinar aos nossos filhos, portanto, o que é ser virtude? Se uma oficina necessária do aprendizado, que é a experiência, que é a necessidade, que é o sofrimento, ele não passa por ela. Ele não passa por ela. Não é curioso? Sócrates desconstruirá o discurso, porque ele diz, olha, vocês estão muito presos à ideia de que a virtude é só a guerreira, de que o homem virtuoso é só o bom guerreiro, mas me diga uma coisa, vamos supor um homem que seja muito corajoso. De fato, ele é um homem impetuoso. Mas de que adianta ser muito corajoso se usar a força que tem e com a disposição de espírito para fazer coisas erradas, para fazer coisas que não merecem aplauso? Não basta ser forte, não basta ser corajoso. É preciso que ele tenha também a sabedoria. A sabedoria. Veja, a tendência toda do discurso platônico, em comparação com o senso comum, é de multiplicar as qualidades essenciais. Alguns professores mesmo, que encaram a história do pensamento, a partir da história política e social, a partir do contexto da produção desses discursos, dirão, é porque a cidade mudou. Os imperativos da cidade mudaram. O coletivismo permanece, mas agora o que é importante ao coletivo é de outra ordem. E é nesse momento que Sócrates vive, e é nesse momento que ele formulará, ampliando o rol das virtudes. E veja que coisa fantástica. Ele dirá, veja, temos uma primeira virtude. Coragem. Ele aponta uma segunda, sabedoria. Mas de que adianta você ser corajoso, impetuoso, portanto, ser sábio, sabe muito bem o que deve fazer, mas ao mesmo tempo é alguém passional demais. Passional demais. Eu vejo pessoas inteligentíssimas. E quando eu digo inteligente, não é necessariamente culto, é diferente. Pessoas que pensam bem, que pegam as coisas rápido. Pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes. Ainda que não tendo cultura. Pessoas que olham uma situação sabem exatamente o que devem fazer. Pessoas que também têm a coragem para fazer aquilo que é necessário. Mas que ao mesmo tempo é de um espírito violento tal que não se segura. O cara está te provocando. Você sabe que se você enfiar a mão na cara dele, você perde a razão. Não é isso que a gente diz? É engraçado essa coisa de perder a razão. Porque o sujeito te aporrinha o tempo todo. O cara te provoca. É que nem a casa do comprou o pica-pau. Pegou o bloco pica-pau? Pegou o bloco pica-pau? Não. Pegou o bloco? Não tem. Então, você é um cara violento? Não, não sou. Você é um cara violento? Não, não sou. Você é um cara violento? Não, você é um cara violento? Você não sou violento? Você é um cara. Não sou violento? Tá vendo como é violento? Tá vendo? É a mesma coisa. Você provoca, provoca, e quando o cara reage. É porque, seja lá qual for a obrigação, você já se acostumou com a ideia de aplaudir o comportamento daquele que, por maior que seja a provocação, consegue se controlar. Consegue. Um homem, para ser virtuoso, é preciso que ele seja, ao mesmo tempo, corajoso, sábio e temperado. E veja, a forma pela qual Sócrates coloca a questão da virtude é, a partir da coragem, ele concorda e tal, beleza, não é? Tudo isso pressupondo liberdade. Mas ao mesmo tempo diz assim, olha, coragem é muito importante, Mas quem sabe a sabedoria não é mais importante? E ele vai provando, ele vai mostrando o papel da sabedoria como comportamento digno de aplauso. E as pessoas dizem, é realmente a sabedoria. É a sabedoria. Aí ele vai e coloca mais uma. Não, é a temperança. Não, é realmente a temperança. Depois de ouvir as três, ou seguir as três, eu disse, mas das três, qual delas é a mais importante? Porque o problema dos homens que se dirigem a Sócrates nesse momento é encontrar um professor de virtude para o seu filho. Olha, meu filho é um vagabundo, meu filho é um playboy. Eu quero alguém que ensine o cara a ser alguém bom, que ensine virtude. Talvez seja a grande pergunta nossa hoje. A falta ética no mundo, eu acredito por aí. Vivemos uma crise ética, cada um com seu diagnóstico. É. Aí chegam para mim, por exemplo, muito engraçado. Chegam para mim e dizem o seguinte: ah, você dá aula de ética em curso de. Nós estamos com um problema aqui, porque a polícia. Olha, rapaz, a polícia. É, nós estamos com tortura e tal. Olha, falta muita ética na polícia. Então, no curso de formação de oficiais, soldados, praças, da polícia civil para delegado, todos incluíram disciplina de ética. E lá vou eu. Livrinho na mão. Porque eles pensam o seguinte: se o cara passar 30 horas me ouvindo falar de ética, ele vai sair dali mudado. Não é legal? Eu até sugeri, vamos fazer isso no sistema penal. Que talvez o que falte para ele seja a aula de ética, porque. E quando eu falo do sistema penal, as pessoas acham absurdo. Mas por que não é absurdo? Quer dizer que é só você ouvir alguém falar e pronto. Em primeiro lugar, talvez a experiência faltasse mesmo. Uma experiência que ele tivesse sentido, um conhecimento sensível, para que seja eficaz, como algo transformador de si mesmo. Tem muita gente que tem um comportamento em termos de saúde meio desregrado. Eu sou um deles, porque minha dieta é uma catástrofe. Eu só não bebo e fumo, mas fora isso, vida sedentária e tal. Quer dizer, eu sei que praticar esporte é bom, não é? Agora. Não dá certo, sabe? O tempo que eu suporto a academia é cada vez menor. Eu vou envelhecendo, a coisa vai ficando cada vez mais tediosa na academia. A música vai piorando, sabe? Não dá. E tem muita gente que é assim. Workaholic. Eu não tenho tempo. Acende um cigarro. Aí infarta. Amigo, no dia que infarta, aí tudo muda. Aí sai do hospital, eu vou me dedicar mais à minha família. Até fala, virou budista, fala de outro jeito agora. Né? Agora eu quero aproveitar a vida mesmo. Tá? Ora, aquilo que ele passa a praticar e os valores que ele passa a anunciar como fundamentais e orientadores da vida que leva, são discursos que ele também já tinha na ponta da língua, ele já sabia, já disseram para ele. E até, veja que cinismo, usava isso como conselho para os outros. Aí o cara infarta. Seu amigo, rapaz, você tem que fazer mais exercício. Sem parar de fumar tanto. Fumar não faz bem, entendeu? Você até, sabe, você tem um discurso para vender para os outros. Mas para você? A virtude pode ser ensinada? Essa é a questão. Essa é a questão que eu proponho. Esse é o propósito. No primeiro propósito, a questão era: qual deles é mais importante? Porque eu não conheço mesmo, olhando por aí, no hall de professores disponíveis, alguém que seja bom nos três campos. Ou o cara é muito bom, o cara é muito corajoso, ou o cara é muito sábio, ou o cara é muito temperado. Agora, tudo de uma vez, eu realmente. Então, ou quando tem todas as qualidades, sempre tem uma que se destaca mais. Então, hipótese, o melhor professor será aquele cuja virtude que se destaca é aquela mais importante. Esse será o melhor dos professores. Qual delas é mais importante, Sócrates? Ele chega e diz, você tá fazendo a pergunta errada. O problema da filosofia não são as respostas que você tem, mas as perguntas que você faz. A discussão sobre ética começou assim. Você já errou na pergunta primeira. A primeira pergunta é sobre liberdade. Como a liberdade é formulada? Onde está a liberdade? Para compreender qualquer discurso ético, qualquer discurso moral. Como se concebe liberdade? Que ideia se faz da liberdade? Esse é o ponto de partida. Está errando. Não é qual delas é mais importante. Não? Então qual é a pergunta? É se isso pode ser ensinado. E se puder ser ensinado, como ser ensinado? O importante para ensinar coragem não é ter um professor corajoso, mas é ser alguém que tenha a capacidade de ensinar a coragem, ainda que seja um covarde. Porque a ideia é que as pessoas aprendiam pelo exemplo. E a hipótese que ele quer apontar não é pelo exemplo. É pela experiência. Mas uma experiência muito incomum. Muito incomum. Uma ideia de experiência muito diferente. É possível ensinar virtude para alguém? Veja que pergunta. Esse diálogo é conduzido de uma forma curiosa, porque essa pergunta aparece num diálogo chamado Menon. Menon é aquele com quem Sócrates discute sobre a possibilidade ou não da virtude ser ensinada. E lá pelas tantas, Menon lhe propõe um paradoxo, que entra para a história como o paradoxo de Menon. Veja como tudo é muito criativo. Paradoxo é esse. É porque Sócrates tinha um jeitinho muito particular de discutir as coisas. É porque ele não dava cara a tapa no diálogo. Ele, na verdade, provocava você para que você fizesse afirmações. E assim que você fazia uma afirmação, ele desconstruía aquilo que você afirmava. Aquilo que você tinha a certeza de ser uma verdade, Sócrates provava que nada mais era do que uma opinião sobre as coisas. Opinião que não é melhor que outras tantas opiniões possíveis. Algumas opiniões podem ser até muito piores do que isso, catastróficas mesmo. E é isso que ele faz com Menon. Menon começa propondo o mesmo que outros propuseram em outros diálogos. Sócrates, o que é a virtude? E Sócrates já vem logo: olha, eu não sei, mas você não andou conversando aí com Gorgias? E Gorgias não andou falando para você que eu sei o que é a virtude? Então me diz aí, o que foi que Gorgias te falou que é a virtude? Que é a vida virtuosa? Aí o Menon: olha, eu ouvi o cara, eu não sei se eu entendi bem. E ainda que eu tenha entendido bem, eu não sei se eu vou conseguir transmitir para você aquilo, exatamente aquilo que ele quis dizer. Mas ele disse que a virtude era isso. Aí Sócrates vai dar uma chilapada. Não, isso não pode ser por causa disso, disso, disso. E cada apontamento que ele fazia era resumir toda a ideia de virtude a um ponto só. Por que ele quer resumir a virtude só a coragem, a sabedoria ou a temperança? Porque o que Sócrates propõe é o seguinte: se nós queremos definir a virtude, veja, falar de coragem, de sabedoria, falar de exemplos de virtude, é falar de uma parte da virtude. Eu quero entender a virtude como um todo. Eu quero falar da virtude como um todo. Eu quero produzir um conceito da virtude como um todo. Se eu falo de coragem, estou resumindo ela a uma de suas partes. Então não pode estar correto. Então cada tentativa do Menon, Sócrates chegava e dava uma chilapada nele. Agora se imagina na seguinte situação: você é um cara que você montou um projeto lindo no seu trabalho. Você está orgulhoso de si mesmo. Eu nunca fiz um troço tão bom. E apresenta para todo mundo numa reunião. Você apresenta no momento errado. Porque o momento certo de apresentar qualquer ideia numa reunião é no final, quando está todo mundo com fome, se for a reunião de manhã, ou com vontade de ir ao banheiro, porque a tendência das pessoas aceitarem a sua ideia sem discutir muito é enorme. Agora, apresentar no começo é um erro, é um erro. Jamais façam isso. Deixa os outros falarem, se matarem, aí você apresenta uma ideia. Você ainda fica com a aparência de que você é um gênio, que conciliou todo mundo. Aí, sabe, você apresenta a ideia na hora errada. Aí vem um chato do outro lado e diz: ó, isso não vai funcionar não. não vai funcionar por causa disso. Não, mas esse defeito que você apontou tem como corrigir. É só pegar isso que está aqui e botar ali. Pronto, agora está perfeito. Não. Continua ruim. Sabe por quê? Não vai dar certo agora por causa daquele outro ali. Isso. Aí você vai e conserta de novo. E o cara acha outro defeito. E você conserta de novo. E o cara acha outro defeito. E você, no quarto defeito, você pede a paciência e diz: meu amigo, então você que está botando um defeito, qual é a solução então? Aí o sujeito vira para você e diz: não sei. Não é ótimo? Não dá raiva? Esse é Sócrates. Aí vinha lá o Menon: virtude é isso. Não é. Isso aí está errado. Ah, então é aquele outro. Não, também está errado. Então, aí o Menon: bom, então me diz aí, Sócrates, o que é virtude? Ele diz: não sei, sem a menor ideia. Aí o Menon se enfurece, entre aspas, e diz o seguinte: ô Sócrates, das duas uma, cara. Ou você já sabe o que é a virtude, e quando diz que não sabe, está só escondendo o jogo. Ou você não sabe, ou você já sabe o que é virtude, e é justamente por saber é que pode dizer que eu não sei, que eu estou errado. Ou então, de fato você não sabe o que é virtude. Mas se não sabe o que é virtude, você também não pode dizer que eu estou errado. Se você trabalhar um pouco melhor o paradoxo, você verá que o problema é o seguinte: em toda discussão entre duas pessoas, ou você discute coisas que você já sabe, o que é um problema para a filosofia, porque se a filosofia que nasce em torno da discussão só é possível em torno de coisas que você já sabe, então ela é inútil. Simplesmente inútil. O que é terrível para emprego de professor como eu, por exemplo. Ou então, você não sabe nada mesmo. Mas se não sabe nada, é simplesmente impossível discutir. Vamos discutir aqui sobre Mafagafos. Quem quer começar? Como é que você começa a discussão sobre algo do qual você não tem a menor ideia do que seja? Imagina qualquer coisa que você diga sobre Mafagafa, eu digo que está errado. Para dizer que está errado o seu conceito de Mafagafa, porque eu sei o que é um Mafagafa. Mas se eu não souber, eu também não posso nem corrigir você. Entendeu a impossibilidade total quando você não entende nada? Não sabe o que discute? Eis o paradoxo. Ou a filosofia é impossível ou é inútil. Aí Sócrates pare de Menon, essa aí é boa, hein? Essa é difícil, eu gostei desse, eu gostei. E eu acho que você tem razão, mas peraí, eu tenho razão como? Você tem razão quando faz as duas afirmações. Como assim? Em primeiro lugar, a gente só discute o que já sabe. Mas por outro lado, a gente também não sabe o que discute. Não. Como assim? Eu vou te explicar. E aí ele faz um discurso que é uma espécie de resumo de outro diálogo, Fédon, sobre a imortalidade da alma. Só que ele acredita mesmo que exista em nós uma alma imortal. Ele descreve uma visão do homem que nós aprenderemos a chamar de dualista. Dualista. Numa visão dualista de homem, significa que você não é uma coisa só, é duas: corpo e espírito, no caso de Platão. Espírito é aquilo que em nós pensa. O corpo é aquilo que em nós sente. Corpo e espírito. Esse corpo e espírito funcionam de uma forma tal que aquilo que em nós sabe alguma coisa, que é o espírito, está imbricado, está imerso, está coberto pelo corpo. Os dois estão aqui juntos, mas essa união, ela é mal feita. Essa união nem é plena ao ponto dos dois se tornarem distintos, mas também ela não é de uma divisão tão plena que você possa permitir que cada uma dessas suas partes suas funcionem livremente. Quando nós falamos em ensinar algo a alguém, nós falamos em trabalhar com o espírito dessa pessoa e não com o corpo. Porém, há partes do espírito que estão mais imbricadas no corpo, mais misturadas, mais presas ao corpo. E outras partes do espírito, por sua vez, que estão mais livres do corpo. legal. Ele vai dizendo o seguinte: eu acredito como os antigos dizem, que quando você morre, o seu espírito se desprende do corpo. Um detalhe meio insólito dessa história toda vem não de Platão, mas de Sócrates, de Aristóteles. É que a filosofia, a gente já aprendeu, a gente se acostumou que tudo que filósofo escreve é uma pérola de sabedoria daquelas assim que, se tiver um incêndio, vamos salvar aquilo pelo bem das gerações futuras, de tão importante que é aquele texto. Na física, Aristóteles se mete a falar de medicina. Ele diz que a flatulência é partes da alma que extravasam. Veja por onde sua alma resolve dar um... É sério. Quando ele fala de medicina, é de uma catástrofe impressionante. As pessoas nem comentam muito, porque isso dá para deslegitimar toda a obra do sujeito. É só uma das pérolas. Tem muita coisa pior até. É a alma. O que é a sabedoria? Ele acredita que, de fato, nós já sabemos tudo. Mas o que é em nós que já sabe tudo é a alma. Nossa alma sabe tudo. E onde foi que nossa alma aprendeu tudo que sabe? Ela aprendeu por experiência. Experiência dela, mas uma experiência em outro mundo, não nesse. No mundo que Platão chamará de mundo das ideias. Faço um parênteses aqui. É porque Platão, seguindo toda a tradição dessa forma nova de pensar o mundo que é a filosofia, tem como meta do pensar, como objeto, como verdade, coisas que não mudam. Dizer a verdade de alguma coisa é dizer como as coisas são. Eu tenho a crença no imutável, ou a crença de que há algo imutável. É esse imutável que eu quero achar. Quando ele discute o conceito de virtude, é exatamente isso que ele busca. A virtude que não muda. O conceito de virtude como imutável da virtude. A virtude tem várias formas. Eu tenho vários exemplos de homens virtuosos. Péricles é um grande homem virtuoso, um grande político. Hércules é um grande homem virtuoso, mas Hércules é completamente diferente de Péricles. Eles são apenas formas, são exemplos. São momentos de virtude. Eu quero a virtude que não muda. É o conceito. Saber as coisas é conseguir dizer as coisas a partir de uma ideia da imutabilidade. Mas onde estão as coisas imutáveis? Porque desse mundo que eu consigo, com o qual eu consigo conviver, desse mundo cujos instrumentos de aprendizado que eu tenho, que são os meus sentidos, esse mundo que eu percebo usando esses instrumentos, o que eu vejo dele é a pura impermanência. Nada é, tudo está. Tudo muda o tempo todo, a começar por você. Você é um ser mutável. Uns mais do que outros. Mas ainda assim mutável. Sua forma muda, suas ideias mudam, o seu ânimo muda, sua disposição de espírito muda. Você é mutável. É como se conhecer você, responder à pergunta, quem é você, implicasse a descoberta, o conhecimento de algo em você que não muda. Seja lá onde está esse algo em você que não muda, ele não é físico. Ele está para além daquilo que eu consigo perceber com os meus sentidos. Oculto aí em você, em algum lugar. É aquilo que no senso comum a gente aprendeu a dizer o seguinte: Eu gosto de olhar no olho. Eu não converso com o sujeito, eu olho no olho. Porque é no olho que eu vejo quem o sujeito é. É lá no fundo. É porque a verdade do sujeito está no fundo. É a beleza interior. O pâncreas lindo. É lá que está o você de verdade. Porque por fora, meu amigo, é só mutação, é só engano. Você não me suporta, mas me cumprimenta sorrindo. Você faz tudo para dissimular quem você é. Mas no olho você não me engana. É a ideia de que no mundo físico, aquele que eu percebo com sentidos, tudo é mutável. Mas para além dele, há algo aí imutável. Para Platão não era algo dentro de você. É de outro mundo mesmo. O metafísico, que é como se fosse um mundo paralelo a esse. O mundo das ideias. Pois é para lá que sua alma vai. Quando liberta do corpo. A morada do corpo é o mundo físico. Da alma é o mundo metafísico. Sua alma vai até o mundo metafísico e lá vê as coisas como realmente são. A sua alma conhece uma experiência, mas a experiência dela própria. Uma experiência da alma que é completamente diferente da experiência que você tem no mundo físico. Porque aqui, o meio para experimentar as coisas é o corpo. A alma nesse mundo aprende as coisas mediada pelo corpo. Mediada pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo toque que você tem nas coisas. E esse corpo falseia a sua experiência. A verdade verdadeira, por assim dizer, é algo que só a alma conhece, com as suas formas de experimentar. Quando a alma está presa ao corpo, o corpo funciona, segundo Platão, como uma espécie de véu. Um véu que faz com que a alma esqueça aquilo que já sabe. Quando nós discutimos alguma coisa em filosofia, dirá ele, nesse ato de boa vontade de chegar à verdade das coisas, como a vida que vale a pena ser vivida, a questão ética fundamental, como gerir nossa liberdade, nada mais fazemos do que nos lembrar daquilo que a alma já sabe, mas que o corpo impede de saber. Tratou que nós desenvolvemos toda uma ideia de que a virtude implica ações de negação do corpo. Como a moral cristã, por exemplo. Quanto mais negar o corpo, mais virtuoso você é. Não é meio estranha a ideia de que os santos vão ficar muito felizes se você flagelar o próprio corpo? Imagine um ser de bondade pura olhando lá de cima e dizendo: oh, o joelho sangrando, subindo a escadaria da terra, que lindo! Agora eu vou ajudar. Agora que ele está quase mutilado, agora ele merece. Não é uma coisa meio estranha? É porque a virtude implicava a ideia da relação sacrificial, mesmo no cristianismo medieval, não era por uma ideia de troca. Quanto mais eu ferrar o meu corpo, mais o santo me ajuda. Não é por aí. Não é para pedir ajuda ao santo. Era para que a sua alma se aproximasse da dele. A dor eu faço não por vontade dele, mas por uma necessidade minha de livrar-me do meu próprio corpo. De livrar-me das afetações negativas do corpo. Quanto menos corpo, mais alma livre. Quanto mais alma livre, mais claramente eu veria as coisas. Eu perceberia o que os deuses querem de mim. O que Deus e os santos querem de mim. A ideia do sacrifício nasce então disso. Hoje virou troca. E tem até aquela do Santo Antônio, que é até mais inteligente. Tem a ver se você flagelar ou se você flagela o santo. Pega o Santo Antônio, bota de cabeça para baixo dentro d'água. Se eu não arrumar marido. Não é? É até uma. Né? Antes dele do que eu, convenha. Né? Veja como as coisas mudam sutilmente. A prática é a mesma. Mas para eles o objetivo é negar o corpo. Quanto menos corpo, mais sabe o corpo. Porque todo flagelo é ligado à ideia de mortificação, livrar-se do corpo. Para nós, o filósofo mesmo, por que Sócrates não é filósofo? Para ele mesmo. Porque ele tem corpo. Ele é condenado à morte por injeção de sucuta. E ele nem titubeia para beber o veneno. Para ele, o exemplo da morte dele, cercado pelos discípulos, todo mundo, olha, foge! O carcereiro, isso aqui é pior que delegacia brasileira. Dá pra fugir, cara. Aproveita. Ele não quer. A morte pra ele não é algo tão assustador assim. Não é. Porque a morte, de fato, pode ser uma espécie de realização de um ideal do filósofo. Eu que até então podia ser apenas amigo da sabedoria porque tenho corpo. Agora, sem corpo, eu poderia finalmente ser sábio. Agora eu vou pro mundo das ideias. É pra lá que eu quero ir. É que é horroroso. Por isso a morte não assusta. Assim como você tem várias outras formas de mortificação, de negar o corpo, negar o desejo do corpo. Veja a ideia dos pecados. Todos os pecados não estão ligados a coisas que satisfazem o corpo. Tudo que eu gosto é imoral, legal, engorda. Pô, sacanagem. Então o homem virtuoso acaba sendo justamente aquele que tem por prática a negação do corpo. Por que a negação do corpo vai ser importante? Porque negando o corpo, que sobressai aquilo que de fato pode aprender a virtude pelo Espírito. A ideia da relação do sacrifício, da criança que vai pro nada e passa perto e tal, é porque ele está privando o corpo. Quanto mais privação do corpo, mais essa sabedoria que já está nele ressalta. Veja que não é a ideia de educação que pressupõe eu dizer para você uma verdade. é uma educação que pressupõe um tipo de dieta, por assim dizer, para permitir que a verdade que já está em você flore. É como se dissesse, no fundo todo mundo é virtuoso. Mas o problema é esse, a gente serve todo no fundo. Porque na superfície tem o corpo. É preciso tirar o corpo para que, né, esse homem bom que está lá no fundo possa ver a superfície. Então, mas falamos da alma, de uma gestão da alma do homem virtuoso. Veja que é uma ideia em que a moral, a ética, tem como objeto, tem como enfoque o homem. O problema não é o ambiente, como será mais tarde, mas é o homem virtuoso, que faz de nós virtuosos. Será tão mais virtuoso quanto mais a alma dominar o corpo. Mas veja que ele associará. Ele fará uma espécie de matemática da alma, de divisão da alma, de geografia da alma, se você preferir. Um mapa da alma humana. E ele vai dizer, olha, cada virtude dessa, cada uma, corresponde a uma parte da alma. Partes que se diferenciam das outras em função da maior ou menor ligação com o corpo. A parte da alma mais liberta do corpo é aquela parte que ele chamará de racional da alma. A parte racional. É da parte racional que nós desenvolvemos a virtude, da sabedoria. Essa é a parte mais liberta. Ele chega até a comparar. No momento quando ele vai descrever as partes da alma, o interlocutor diz o seguinte: ó, imagine você um homenzinho, bem pequeno, um anão, menor que um anão, um Playmobil. Imaginou? Vai, imaginei. Agora você imagina um leão maior do que esse homem. Deu feroz, deu selvagem. Quantos leões bundões de circo? Sabe? Aquele que ainda tem orgulho de si mesmo. Imaginou? Agora imagine uma hidra. Hidra? A hidra é um ser mitológico. É um corpo de dragão, de lagarto, se preferir, cabeça de serpente. Aí tem um bicho danado, você corta a cabeça, nasce outra. Bicho ruim de matar, é um negócio. Uma ficou famosa, que é a Hidra de Lerna, é um dos trabalhos de Hércules. Ele encara a Hidra e sabe? É um trabalho desgraçado. O sangue da Hidra ainda é venenoso. Você corta a cabeça, tem que sair fora do sangue. Olha que trabalheira que ele tinha. Você que acha. Você que reclama aí do seu trabalho, do seu chefe, é, meu amor. Hércules ainda limpava estábulo, cara. E olha, deve ter dado, mas ele desviar um rio para limpar o troço, para você ver que. Você que acha uma bosta o seu trabalho dele. A Hidra. Pega esses três personagens: homenzinho, leão e Hidra. Hidra maior do que o leão. E junta os três, num só. Eis o homem. Aí você fica procurando a hidra em você. Não é? Eis o homem. Ele descreve o homem a partir das partes da alma. Aqui estaria o homenzinho, associado à cabeça, que é a parte racional. A parte do peito, a parte impetuosa do corpo, ele associará ao leão e chamará de parte ativa da alma. Vejam, a parte ativa da alma. Meu talento do desenho é algo. É algo. Por isso. Mudou. E a hidra? A hidra. Vejam a hidra. Eu só não vou nem me arriscar a fazer cabeça. É o que ele chamou de parte apetitiva da alma. cada uma dessas aqui é associada também a uma certa disposição de espírito. A parte racional, né, seria como virtude. Virtude, nesse sentido, ele colocará como o bom uso da alma. Porque, veja, a questão da liberdade, dessa gestão da liberdade que marca a ética, desse discurso da atividade, é algo que, na tradição platônica, tem uma tendência a interiorizar o local da ética. O local do exercício da liberdade já não é mais a liberdade como a luta de Hércules. É ele contra a natureza, é ele contra os deuses. Não é essa liberdade. É a liberdade da alma com relação ao corpo. É a liberdade de si para consigo mesmo. É como se eles concedessem que, uma vez liberto do jugo dos deuses, uma vez liberto do destino, a última barreira de liberdade que eu tenho para enfrentar sou eu mesmo. É quando a minha alma quer ir para um lado e o meu corpo quer ir para outra. A minha alma diz dieta e o meu corpo diz brigadeiro, quindine. É essa a falta de liberdade. Sabe quando você percebe com clareza tudo o que você deve fazer, mas ao mesmo tempo vem aquela fraqueza de espírito em você, algo em você mesmo que o impede de fazer o certo. Aquilo que você diz para si mesmo que é o certo. O homem virtuoso pressupõe o homem livre de si mesmo. O homem cuja alma é livre do corpo para governá-lo. Veja, essa parte ativa, o bom uso dela é a coragem. Da racional, a sabedoria. Não adianta ser racional, todo mundo é. Ativo, todo mundo é. Afetivo, todos são. Mas o homem virtuoso é aquele cuja razão é sábia, cuja atividade é corajosa e cujo apetite é temperado. O apetite é temperado. A hidra é uma boa imagem dos desejos. O desejo que você, sabe, corta a cabeça e vem outro. Corta a cabeça e vem outro. O ideal de Platão, do homem de flor, é aquele cujo homem punho racional, que é cada um de nós, é um domador do leão e da hidra. É a minha razão que me governa para que eu seja virtuoso. Não é a minha impetuosidade, nem os meus desejos. Quanto mais liberto dos desejos, quanto menos governado pelos desejos, mais virtuoso eu sou. Até no campo da política. A ideia era, para ser bom governante dos homens, seria preciso que, em primeiro lugar, você fosse um bom governante de si mesmo. A questão ética fundamental colocada para o homem na antiguidade era o governo de si mesmo. Aquele que tem governo de si mesmo é que é um homem livre. É um homem livre. Essa é a dimensão da liberdade. Uma liberdade da intimidade. E esse é o local da ética. A ética é a disposição de si para consigo mesmo. Do autocontrole. Da autonomia. Autonomia com relação àquilo que pode atrapalhar a sua autonomia, que no caso é o corpo. No caso é o corpo. Rapaz, aí você olha esse troço e diz assim, mas Platão... E qual delas ainda? Então é a sabedoria a mais importante? Ela deve se sobressair. Mas o homem virtuoso mesmo, claro, não é o apenas sábio. Ele tem que ter todas as três em conjunto. O homem que tem todas as três em conjunto, ele deu um nome. Justiça. A justiça é a ideia do equilíbrio. O equilíbrio entre as virtudes. Ser justo é ao mesmo tempo ser sábio, ser temperado e ser corajoso. Isso é o homem justo. O ideal de virtude, eles resumirão, é a justiça. Aí você lê um troço desse, você imagina, o ideal de virtude é a justiça. Aí imagina logo um justiceiro. Então o negócio é pegar uma bazuca e sair por aí pegando todo mundo que não presta, porque o ideal é a justiça. Mas ele não fala dos outros. Não é uma atitude sua para com os outros. Não é atitude sua para consigo mesmo. Injustiça não está ligada a um código de conduta. Ou faça isso, não faça aquilo. Está ligado ao autocontrole. O autocontrole. Ser justo é fundamentalmente se autocontrolar. Essa é a virtude máxima. Veja que a moral se aproxima muito mais da psicologia, que está muito dito, do que da política, do comportamento social, da etiqueta, de qualquer coisa parecida. É como se dissesse, já que ética pressupõe liberdade, e a questão fundamental da liberdade é como usar bem a liberdade, voltando à questão inicial, já que há liberdade para viver, então há formas de vida melhores do que as outras. É a gestão da liberdade em mim. É a forma de vida que depende apenas de mim. A virtude implica uma liberdade como condição do seu exercício. Liberdade da alma com relação ao corpo. O que eu farei com a minha liberdade, você saberá o que fazer com a sua liberdade. O fato é que você só precisa dela. Eu me sinto livre do meu corpo, mas nem por isso eu me sinto sábio do que eu devo fazer. Quantas vezes eu não encaro dilemas, porém? Aristóteles dá uma melhorada nesse jogo. Dá uma melhorada. Sabe por quê? É porque Platão, ele ficou meio assim. Ele vai a meio caminho em dois aspectos. O primeiro deles é o seguinte: Platão era um elitista, cara. Platão era um elitista. Não que Aristóteles também não fosse, mas Platão era mais elitista do que Aristóteles. E ele olha isso tudo e diz assim: então, a condição para a sabedoria é essa liberdade do corpo e da alma. Tudo bem, mas olha, meu amigo, até para você querer exercitar-se no sentido de libertar a sua alma e, portanto, buscar a sabedoria, é preciso ter pelo menos uma noção melhor das coisas. Imagine aquele ser, dirá Platão, como muitos que eu vejo na cidade, cuja forma de existência implica um domínio tamanho do corpo, da hidra, no comando das suas ações, que eu realmente não vejo nem como começar a melhorar esse sujeito. É como se ele dissesse: olha, meu amigo, as pessoas são diferentes no que diz respeito à ligação do corpo com a alma. Tem gente que já nasceu com a alma mais liberta, e portanto eles têm mais facilidade para aprender e mais disposição de espírito para a virtude. Veja que as duas coisas andam juntas. Quanto mais a sua alma está longe do corpo, mais liberta do corpo, mais livre você será de si mesmo, mais digno de governar os outros você será, mais sábio você será e mais bondoso no sentido da ética e da virtude. A contrário senso, quanto mais preso no corpo, menos livre, menos digno de governar os outros, mais idiota você será, e assim por diante. E mal. A causa do mal para Platão é a burrice, em última instância. Sem tirar nem pôr. É a burrice, é a ignorância. Porque se a sua alma, no fundo, sabe o que é o bem, veja só, meu amigo, o mal traz consequências para você também. Porque o mal feito para outro é o mal feito para um vizinho seu. É mal que entristece o vizinho e, portanto, entristece o ambiente no qual você vive. E com o ambiente entristecido, triste ficará você. Só um idiota pratica o mal em detrimento do bem. Se ele o faz, é porque ele não percebe a consequência do ato praticado. Isso é bem cristão. Perdoai, vocês não sabem o que fazem. Que se soubesse, não fazia essa merda que estão fazendo. Só pode ser ignorância. É a hipótese de Platão. A maioria dos homens é ignorante. A prova disso é a existência do mal. É porque tem gente criminosa, tem gente que passa a perna em você, é porque tem gente que te engana, é porque... Enfim. A ética não é natural nesse sentido. Não é natural porque existem homens sábios, virtuosos, dignos de governar. E outros que não são. O que você faz com os caras que não são libertos de si mesmo? Mas como é que um cara que não... Veja, a luta é sua para consigo. Eu não tenho como libertar você de você. Não há como solucionar esse caso. Para que a nossa convivência seja minimamente possível, a cidade ideal, dirá ele, na República, é aquele que o filósofo faz leis. Veja que Platão fala de duas leis nesse discurso. Duas. A primeira é aquela que vale para o homem livre de si mesmo. O homem livre de si mesmo pode dar-se ao luxo de ser virtuoso, de melhorar constantemente, porque ele não é refém. Mas aquele homem que não é livre de si mesmo, como exigir isso dele? Mas o fato é que os homens que não são livres de si mesmos, os homens que são dominados pelo corpo, os homens que agem em função dos desejos, são meus vizinhos, a gente convive, e nós temos que criar uma cidade onde seja minimamente possível a convivência. Se esse cara soubesse o que é bom, praticaria o bem como uma consequência dessa sabedoria. Mas já que ele não sabe, vamos pular a causa e chegar logo ao efeito. Se esse cara não tem inteligência para perceber o bem, amigo, vamos dizer para ele o que é fazer o bem e obrigar a fazer na marra a lei. A moral da lei é a moral do homem idiota. Justamente porque não é capaz de fazer por si mesmo. Platão assume que a moral corresponde à virtude. Mas ao mesmo tempo, nem todo mundo tem como ser virtuoso. Na falta de homens virtuosos, entra a lei. A lei funciona porque Platão assume uma falta de liberdade do homem para consigo mesmo. Para consigo mesmo. É interessante. Duas morais, duas éticas, para dois tipos de homens completamente diferentes. Tem gente que diz que legalizar as coisas, fazer valer leis, é moralizar o ambiente. Não é engraçado? Mas é justamente o oposto. Quanto menos lei, mais moral. É porque é como, talvez o melhor exemplo seja o da sala de aula. Sabe aquele professor Carrasco? Eu estudei escola militar. Oh, você tem que ver como é que é prova em escola militar. A gente ficava num salão imenso. Era segundo grau a escola. Todo mundo no mesmo salão. Todos os professores daquela disciplina, dos 3 anos, porque fazia prova de matemática. Primeiro, segundo e terceiro ano fazendo prova juntos, de matemática. Todos os professores de matemática estavam ali. Junto com eles, todos os oficiais, comandantes de companhia, pelotão. Junto com eles, sargento também, de cada uma das companhias. Junto com eles, o pessoal do corpo de ensino. E ficavam todos eles perambulando pelo salão o tempo todo. Ficava de 1 a 2 oficiais ou professores por corredor de aluno. Você tem ideia do que é isso? Te vigiando. E se pegar colando, está expulso. Vamos supor um professor Carrasco, sozinho. O cara distribui a prova. Não pode consultar! Se eu pegar olhando para o lado, está expulso e você congela. A borracha cai e deixa e não pega. De medo. Aí depois de 40 minutos de prova, esse professor chega e diz o seguinte. Eu vou dar um pulo ali fora e já volto. E sai. E no exato momento em que o professor sai, que a ética entra. É quando você tem a liberdade de poder agir de uma forma diferente. Porque, meu amigo, você que obedece a lei, só que tem alguém te obrigando a obedecer, isso não é propriamente um ato de virtude. Platão diz isso comparando com um livro que ele chama do Anel de Giges. Muito legal a história de Giges. Giges está andando por aí e vê uma, depois de um terremoto, uma fenda. Olha para dentro da fenda e vê um gigante adormecido. E do lado desse gigante, um anel. Ele vai e pega o anel. Com o tempo, ele descobre que, quando ele vira o anel no dedo, ele fica invisível. Quando o anel é desvirado, ele volta a ficar visível. E Giges se aproveita do poder de invisibilidade para ganhar riqueza e prestígio na cidade. Porque quando você fica invisível, convenhamos, você faz coisas que invisível não faria. Platão usa a história para dizer o comportamento moral, o comportamento ético, se você preferir, é aquele em que você, tendo o anel de Giges, age exatamente como se não tivesse. É como um aluno, quando o professor Carrasco está fora de sala de aula. É justamente no momento em que você tem a liberdade de poder colar, e opta por liberdade própria, por vontade própria, de dizer, não vou colar, vou encarar a prova. Esse é o comportamento de estudo, que pressupõe essa liberdade. Platão, quando apela para a ideia da lei, é porque ele tem a certeza absoluta que numa sala de 100 alunos, quando o professor sair pela porta, 80 vão colar. E outros 20 vão dizer, eu não vou colar, porque o importante é que eu tenha um resultado que de fato meta o quanto eu sei. Porque eu quero ser valorizado pelo meu esforço. Esse é o virtuoso. É uma minoria, dirá Platão. É uma minoria. Para o resto, adianta. Tem que ter a violência, tem que ter a lei, tem que ter a imposição. Não é? Agora, o problema é que Platão equivale os dois, ele equipara. Porque ele pensa no resultado. Faz um homem virtuoso. O virtuoso não cola. E se tiver uma lei e um cara do teu lado obrigando você a não colar, você também não cola. Quanto ao resultado, são equivalentes. Aí vem Aristóteles, eu não posso equivaler os dois. Porque se quanto ao resultado são equivalentes, quanto à causa de agir, a liberdade, que é fundamental para a ética, não são equivalentes de jeito nenhum. De jeito nenhum. Platão, Aristóteles só reconhecia como comportamento de fato moral quando não há lei. Ou quando, ainda que exista a lei, você a obedece não por medo da repressão, mas por total e absoluta liberdade. Platão Santos do Banquete, outro diálogo manjadíssimo, que fala da natureza de Eros, ou do amor. Talvez seja um dos mais populares diálogos de Platão. Lá pelas tantas, ressaltam a atitude de Sócrates como sendo a de um homem de força. E o exemplo que dão é que Sócrates, querendo deitar-se com Alcibíades, jovem gatinho da época, não é? E Alcibíades, querendo deitar-se com ele, Sócrates diz não. Sócrates diz não. Veja que virtude, porque ele resistiu ao desejo, ao apetite, que é a parte mais poderosa, mais ligada ao corpo. Eu estou cansado de ver gente dizendo assim, eu não estou vivendo por dinheiro nenhum. Eu sou um homem muito ético, pode botar a grana que for, que eu não faria isso aí por essa grana que esse cara ganhou, que eu, para manchar meu nome, eu não. É muito fácil dizer isso quando não tem a maleta de dinheiro na mão. É muito fácil. Porque, sabe, se Gisele Bündchen desse mole para mim, eu não ficaria com ela. É fácil dizer isso. Quando Gisele Bündchen não está dando mole, eu quero ver se ela. Estou tão gato aí. Né? Você ainda conseguir falar português. Sabe? Aí é que eu quero ver o negócio. É na hora do vamos ver, entendeu? Tudo muda, né? Tudo muda. Essa experiência sensível de provocação da ida que há em você e o ato de vencê-la, o ato de vencê-la, tem o qual não há virtude. Você falou do homem liberto, que é o virtuoso, e o não liberto, que é para quem precisa, que a gente faz as leis, né, para ser incluída. Tem a questão do julgamento, porque às vezes você cria leis para um comportamento que você julga correto, mas. Para Platão, a lei não comporta essa variação. Por que não? Porque a sabedoria do sábio que faz a lei, que é a mesma sabedoria do homem virtuoso, é essa sabedoria do mundo das ideias, que corresponde a uma verdade das coisas. Então a ideia de direito para Platão corresponde a um direito cuja norma possui uma verdade nela. Verdade que é absoluta, verdade que é imutável. É conceito diz, vamos fazer uma lei do não matarás. É a justeza do não matarás. É algo eterno, universal, não muda, não é invenção de ninguém. É a concepção de um direito natural, que tem uma natureza metafísica que o valora. Então não é essa, o direito não é escolha. Não é como dizia um sofista tipo Gorgias, que a justiça é a imposição de valor do mais forte. Não, tem, não é a imposição do mais forte, é a imposição do sábio. Porque é uma justiça legítima, porque é comum. Entendeu? Aliás, essa ideia de que a razão é comum a todos é algo muito forte até hoje. A ideia de que a razão nos leva a entendimentos, que se nós não estamos nos entendendo é porque estamos sendo passionais, não é? Vamos esclarecer as coisas, como quem diz. Vamos afastar as paixões, etc. Assim, negar as paixões como algo legítimo a nos guiar e valorizar a razão como algo legítimo é a mesma dinâmica dessa psicologia da moral. Entendeu? A mesmíssima dinâmica. Quer dizer, a lei estaria limitando a burrice. É. Ela seria uma espécie de substituto da burrice inevitável da raça humana, da falta de alcance. Daquela época. E pensando a mesma ideia por outro ângulo. Admitir a sua necessidade é admitir a falta de virtude possível da maioria dos homens. Platão não fala da totalidade. Claro, porque ele se exclui. Porque o mundo ideal tem que ter um cara que faça a lei boa. Porque de nada adiantaria também se a lei não correspondesse a essa verdade universal. Se a lei fosse ruim. A lei ruim levaria todos a praticarem atos ruins. A seguir por lei uma vida que não é a vida que vale a pena ser vivida. Também a origem da crise. Também pode ser a origem da crise. Por que falamos em crise hoje? Porque entre esses dois modelos, um que apela para a liberdade do homem, para essa autonomia possível, e do outro lado, uma ética em que nós admitimos a nossa falta de autonomia, nos rendemos a algo que nos governa, as circunstâncias, a sociedade, o ambiente, enfim, que pressupõe a lei. A que predominou durante muito tempo é a da lei. Mas que por uma série de motivos ela se torna cada vez mais difícil de ser sustentado. Difícil. Alguns pressupostos para sua aceitação, para sua validade, para ser tido como algo coerente, estão cada vez mais debilitados no pensamento ocidental. No pensamento ocidental. Talvez oriental também, do jeito que o Japão anda, e China agora, se tornando impérios consumistas também, a coisa tende a mudar bastante. Tende a mudar bastante. Ética do homem e a ética dos homens, é isso? Existe uma ética que pressupõe que você é capaz de ser livre para governar a si mesmo e uma ética que pressupõe que você não é livre, portanto vai aderir à sabedoria de outro, à sabedoria do que vai lhe dizer o que é certo e o que é errado, né? Nesse caso a virtude seria apenas de adesão ou não. É o mesmo discurso que Santo Agostinho construiu, né, para a ideia da virtude cristã, para pensar o livre-arbítrio. Você tem liberdade, para quê? Para aderir. Existem duas ordens possíveis de mundo: o bem e o mal. O bem é tido como um conjunto de leis, nunca a sua autonomia, nunca a ideia de virtude desaparece disso. Até discursos cristãos sobre a virtude, é o caso de Santo Anselmo, que vai transformar essas quatro virtudes, sabedoria, coragem, temperança e justiça, no que ele chamará de virtudes cardinais, que talvez seja até o nome mais comum que a gente ouça, as virtudes cardinais. Contraponto dos pecados originais. Quanto mais virtude cardinal, menos o pecado original se implanta na alma. O que o leva para o pecado? É justamente a falta de temperança, a falta de coragem, a falta de sabedoria. Então é um antidispositivo de pecado em cada um de nós. O que eles estão mapeando nesse momento da Idade Média é a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. É aquilo que Platão já tinha afirmado por mera constatação. Aliás, o capítulo em que ele fala isso na República é o capítulo 6º. Ele dá uma espécie de diagnóstico da sociedade a partir da ágora, da praça de deliberação pública. O capítulo seguinte ele vai falar na famosa alegoria da caverna, para provar para o seu interlocutor, que era Glauco. A República é toda escrita na forma de diálogo entre Sócrates e Glauco. Glauco era irmão do Platão, e Platão não viu o irmão como alguém muito inteligente, porque Glauco não soma nada ao discurso. Ele só vai concordando com tudo e pontuando as ideias, só serve para isso. É quase um monólogo, né? E quando ele compara a ágora, sinceramente, eu li aquilo, a primeira coisa que me vinha à cabeça era o auditório do Faustão. A primeiríssima coisa. Porque no auditório do Faustão as pessoas são capazes de aplaudir A e o contrário de A. Pouco importa. sabe? Pouco importa. E é isso que ele diz, olha, as pessoas aplaudem afirmações, discursos na Ágora, discursos absurdos. Eles são capazes de aplaudir o discurso de um orador que fala bem e logo depois aplaudir o discurso de outro orador que falou o contrário do primeiro, mas falou muito mais bonito. Você aplaude a beleza do discurso. Você aplaude em função da posição social ocupada pelo porta-voz do discurso. Você não aplaude pelo discurso em si. Porque o discurso em si, a maioria não entende. E aí você quer me dizer, Platão não era um democrata. Aí ele emenda para Glauco. E aí você quer me dizer que essa tal de democracia, com as leis sendo feitas por todas na Ágora, sendo que os caras que fazem leis são esses que aplaudem qualquer coisa, que isso criará leis boas, que tornarão a cidade boa, vá pro inferno. Pra cidade ser boa, das duas uma, ou todo mundo é virtuoso. Se todo mundo fosse virtuoso, você não precisaria de lei. Você só fala em código penal porque você sabe que as pessoas são capazes de matar, de roubar, de enfim. Se você tivesse a convicção de que as pessoas não são capazes disso, você não criaria lei. Você faz é porque assumiu a fragilidade, assumiu o defeito. Não é? Mas de que adianta se a lei for uma porcaria também? Ela tem que ser boa. Então, se os homens não são virtuosos, se pelo menos os homens virtuosos governem os não virtuosos, é como o corpo. Se 100% da nossa alma não pode se dar o luxo de ser boa governante de nossas ações, que pelo menos a parte boa da alma governe as partes que não governam tão bem as nossas ações. A mesma coisa com a cidade, a mesma coisa com os homens. É de um elitismo absoluto. Qual é a singularidade para Aristóteles? É que Aristóteles é um finalista. Ele é um finalista. Ele acredita que tudo tem um sentido na vida, inclusive a própria vida. É. Você chega para um cara que está fazendo, sabe? O cara está fazendo faculdade. Você pergunta, mas por que você está aqui estudando tanto? Não, estou aqui porque eu quero o diploma. Veja que estar na faculdade não é um fim em si mesmo. É um meio para se atingir um fim realmente desejado. Por que você quer diploma? Eu quero diploma para ter um bom emprego. Aí você vê que o diploma não é também um fim em si mesmo. Ele é um meio para outro. E assim vai. E assim vai. Mas há determinadas coisas que são um fim em si mesmo. Isso ele chamará de eudaimonia. Que algumas pessoas traduzem erroneamente, eu acredito, como felicidade. É perigoso, porque a ideia de felicidade de fazer a época não é igual à ideia de hoje. Não há o valor felicidade. Eudaimonia estaria muito mais ligado àquela vida que vale a pena ser vivida. Aquela forma de existir que não é meio para nada. Aquela forma de existir na qual você sente que há uma certa plenitude na sua realização. Não é aquilo que você faz para outra coisa. É engraçado, porque a gente fica sempre fazendo as coisas para outra, né? O que tem que estudar? É para isso, é para... Sabe? Ó, meu, você estuda, porque se não estudar, não passa no vestibular. Aí você estuda. Dá sempre a impressão de que aí, quando você entrar na faculdade, vai ser um mundo de maravilhas. Aí você entra para a faculdade, já está preocupado com o emprego. Agora você tem que ralar. Eu sei que você não gosta, mas tem que ralar, porque depois vai para o emprego. Porque aí sim... Aí chega no emprego, no negócio, tem que ralar, porque aí vai chegar a aposentadoria. Aí sim, você sabe, é como se fosse uma forma perfeita de existir adiada. Eu ainda acho legal essas pessoas que ficam pensando só na utilidade das coisas, porque quanto mais você pensa na utilidade da vida que leva, menos vive a vida que leva, porque você passa a viver em função de outra vida que não a sua. Eu estudo pelo emprego que eu terei. Então você tem uma vida de estudante, mas que não vive a vida de estudante. Como se você anulasse ela em função do que virá. Só que a eudaimonia, isso que dá sentido, não é igual para todo mundo, porque as pessoas são diferentes. A grande pergunta ética que as pessoas deveriam se fazer, dirá Aristóteles, é qual é a sua eudaimonia? O que é aquele tipo de atividade que você gostaria de fazer sempre? Alguém que disse algo muito parecido foi Nietzsche, tempo depois. A ideia do eterno retorno. A ideia do eterno retorno é mais ou menos a ideia de que, imagine se aparecesse um gênio na sua frente, e dissesse: a partir de agora você reviverá toda a sua vida de novo. Mas não para fazer diferente, é para fazer exatamente as mesmas coisas. Você terá isso como um grande castigo ou como uma grande alegria? Você viveu cada minuto da sua vida como algo digno de repetir-se eternamente? Ou você viveu sempre como um nada? Nada. Se o que você gosta de dar aula, seu daimonia é tentar dar sempre a melhor aula possível, porque você gosta. Porque você gosta. Veja que é uma ética mais individualista em certo sentido. Ele não está pensando no que é bom para a cidade, como Platão pensava. Ele estava pensando no que é bom para o indivíduo. Uma espécie de encontro de si para com sua própria natureza. Né? Encontro consigo. Encontro de você com sua própria natureza. Né? É completamente diferente. No lugar de sabedoria, como a verdade absoluta das coisas imutável, ele falará de prudência como a grande virtude da razão. A prudência é esse agir pensado desse homem que busca a sua eudaimonia. Prudência que requererá cálculo, cuidado, uma disposição de agir, mas um agir em busca daquilo que é o que te realiza de alguma forma, da experiência daqueles instantes que você gostaria que retornassem eternamente. Não é legal? Não é legal. O que veremos daqui para frente? O choque entre esses dois modelos. Como essas duas ideias de ética, a ética da lei, do código, dos homens incapazes do autogoverno, ela foi se consagrando, como entra em crise, como nós ainda apelamos para ela, como se fosse uma fórmula feita, como se fosse algo possível de ser resgatado, como o que poderia nos salvar daquilo que chamamos de crise ética, dessa existência contemporânea na qual existe algo que faz com que nos assustemos por nós mesmos. Talvez seja com nossa própria liberdade. Construímos um mundo de liberdades, liberdades cada vez maiores, e agora temos medo dela. Como na bioética, nós temos uma liberdade enorme para intervir até em toda a natureza, até mesmo na própria natureza humana. Mas estamos afim de fazer isso? Somos nós assustados com a própria liberdade. A liberdade tornou-se como uma ficção científica que nasce com Frankenstein de Mary Shelley como uma obra de terror. Será que a ética dos códigos ela pode nos salvar do que nos aterroriza da nossa liberdade? Ou invariavelmente caminhamos para a virtude? Se caminhamos, onde está a virtude que não parece ser tão fácil assim de ser percebida? Não é legal? E veremos isso a partir de alguns temas próprios do cotidiano, como a bioética mesmo, como o discurso, né, da responsabilidade social, etc, etc. Ficamos mais no mundo contemporâneo a partir do próximo encontro, mas lembrando sempre essas categorias-chave, porque essas categorias nos ajudarão a compreender um pouco melhor, não é? O que fazemos e o que estamos. Beleza? Até a próxima!